favor, vem atender a este pobre pecador que humildemente está a te implorar. Senhor, tu sabes que neste mundo tão cruel e enganador, nossos problemas às vezes causam dissabor. Com tua ajuda serei mais que vencedor.